Guarulhos. Tiana 62 X-Ray, correção 6259. É, confirme ciente da informação X-Ray. Afirma aqui. Tiana 6259, agora de cópia. Guardando. Tá aí. A previsão seria da Eola da Brito? Afirmativo, Tiana 6259. 18-95. 95, obrigado. 56 decolou 02, 120 decimal 8. 208, bom, 856, obrigado. Então, 3897, informa que é o número 2 para a cópia, aguarde. Continua a aproximação, aguarde custamento. Guardando, gol. Web 6720, vento 120 graus, 109, decolagem autorizada. Autorizado, vai, 6720. 9 autorizado, Salvador para Guarulhos, via UP Zulu 16, após de acordo com rota prevista no plano de voo, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda após de bridge, transponder 5172, controle frequência 120 decimal 8. Deu autorizado o nível 5.0 para Guarulhos, já percebeu 1.6. Decola da pista 10, pela direita para o estacionário. O controle é 1.208. Xené 6259, confirme nível? 6.0. O Xené 6259, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Vai chamar, muito obrigado. Papá Romeu, Golf, autorizado para chegar da MAN, desça para mim. Papá Romeu, Golf, desça para mim de voo 050, ajuste 90 no meio. Desça via chegada MAN. Ok, patrulha de sorte, descendo para o 6720, decolou ao 04, 120 decimal 8. 208, 6720. Salvador, boa noite, WebJet 6720, decolado, passando 1500 metros por segundo. Salvador para Guarulhos, e aí o Pesulo 16, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Nível 340, decola pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda, após bridge, transponder 5177, controle frequência 120 decimal 8. Tá presente. Web 6720, mantém o perfil de saída. Pode voar da Euleda então? Então, 3897, rota Amper Zulu 16, após intercepta posição bridge, após de acordo com rota do plano de voo. Muito obrigado. 6720. Voo 567, número 2 para a cópia, aguarde. De Salvador, chame Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Dan 3567, chame Centro Recife na frequência 120 decimal 1. Só a portadora. Dan 3567, chame Centro Recife na frequência 126 decimal 0. 26, quanto, senhorita? Está muito baixo a intensidade. 126 decimal 0, Dan 3567. Ah, agora sim, 267, obrigado, até logo. Trip 5495 na escuta. Confirmando frequência do controle 120, decimal 8, rota Upper Zulu 16. Na posição bridge, interceptará Upper Zulu 16. Corteja. 08, ok. 3897, frequência do controle 120, decimal 8. 208, intercepta em bridge Upper Zulu 16. 3897, cotejamento correto, obrigado. Então, 3567 na escuta. Papá, papá, sem aquilo delta ainda não. Uno 601 no pronto cobre. Pronto cobre, 601. Uno 601 autorizado em Salvador para Galeão via Upper Zulu 10 após SMAP, após de acordo com rota prevista no plano de voo. Nível 360, decola pista 10, primeira curva à direita da Euleda após bridge, transponder 5173, controle 120, decimal 8. 360 aprovado, Galeão para Upper Zulu 10 após SMAP, após papal do SMAP. Retornando da leste, o Mercedes da El, Seda, pode ser boa vista. Encontra-se, transforma 208, controle de voo no 601. Voo no 601, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Reporta. 567, pronto, cópia. Pronto, Bruno 567, autorizado Salvador para Brasília, via Upper Zulu 17, nível 360, decola pista 10, primeira curva à direita, saída AVO, transição, correção AVO, após ELEFA, transponder 5176, controle 120, decimal 8. Gente, Salvador Brasília, 360, via Upper Zulu 17, decola da pista 10, curva à direita, saída AVO, transição ELEFA, e aciona 567, 1208, controle, igual no 567. Bruno 567, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, Sana. Trabalhei. Bruno, confirma a posição do Bruno 273, por favor. Bruno 273, autorizado ingresso no Pátio 1, gate 03, via Juliette. E Pátio 1, gate 3, Bruno 273. Patrulha Salvador, patrulha 05. Prossiga, patrulha 05. Ah, ingressou o corredor forte, está a 4 minutos para a circuito de entrada. Patrulha 05, ciente, vou na proa da rotatória, reporte na mesma, ouvido logo o campo. Ah, 05. 720 já pode chamar o centro? Web 6720, chama o centro Recife na frequência 126, decimal 0. 260, Sereta, uma boa noite. Apache 060, tanto 3294. Dirigiu 060, tanto 3294. Controle, está 3894, câmbio. TAM 3894, desça para 2000 pés, ajuste 1097. 2000 pés, ajuste 1097. Desconsidera a restrição intacta, senhorita. Desconsidera a restrição intacta. Desça para 2000, ajuste 1097. 2000, desconsiderando a restrição intacta, e ajustado 1097, TAM 3294. Olimpo 06, já acionado, pronto para ataque? Então, 3894, vou na Prodituna. Vou na Prodituna, então, 3894. Só para passear aqui no Delta, na escuta? Serra Kilo Delta, confirme a aerovia e se decola da pista 1-0. Na frequência 118, decimal 95. 118,95, o 07. 3 Salvador, muito boa noite, é o Patrulha 05. Patrulha 05, boa noite, vento de 120 graus, 08 nós. Ajuste no 0-7, confirme intenção pista 10. A impressão seria uma aproximação direta para o GRAE, o pátio da Polícia Militar. Yankee Zulu Delta, reporte na curta final para o GRAE. O vento confirmando 120 graus, 08 nós. Reportará na curta final para o GRAE, o Patrulha 04, 05. Via Upper Zulu 1-0, nível 400, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda Pós Bridge, transponder 5-4-1-5, controle frequência 120, decimal 8. Transponder 5-4-1-5, Sierra Kilo Delta. É aquilo Delta da Euleda Pós-Bridge, confirma. 3.000 pés, ajuste no 097. 3.000, levou. É aquilo Delta corrigindo para acionamento e táxi, chame torre e frequência 1118, decimal 95, confirme pessoas a bordo. 120 graus, 089. Reportará solo controlado, Patrulha 05. Para o pushback e acionamento. Pessoal. O Chané 61 no passe 6, posição 9, pushback e acionamento. Confirme o Chané 6259. 6259. O Chané 6259, autorizado para acionar, reporte pronto para ataque. É que vai para ataque. estabilizou TAM 3894. TAM 3894, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 3895, obrigado, bom trabalho. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, desça para 2 mil pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. Central 2000, reportado estabilizado, Romeu Golf. Salvador, boa noite, TAM 3894, passagem externa, baixar travado. TAM 3894, vento 140 graus, 089, autorizado o pouso, pistão no zero. Sempre pouso no zero, TAM 3894. Recente, frequência livre. Para o TAC, o 6259. Temos 3 horas e 50, alternado Galeão. GPOB de... No 30. Usado TAC, sete pontos de espera via parte 1, no Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 118.95, altímetro 1097. Gente, com 17, utilizado tá? Via Índia Alfa, no ponto de espera, 18.95. Obrigado, pela atenção. Usado no ILS, o Romeu, Romeu Golf. Ah, Romeu, Romeu, Romeu Golf, completo final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 1185, traço, uma boa noite. Erro, meu gol. Tia, aguarde para puxar essa. Guarda a mensagem. Degrau 089, a UF está livre. Erro no vento. Vento 130 graus, 089. Papá Romeu, Romeu, Romeu Wolf. Se não acessar a paz fibra, você titula para 17, se autorizado. Para cancelamento, eu prossegui para o 17, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, plano modificado aos 2-2. Reporte no final do 17. Ok, reporte no final do 17, Romeu Golf. TAM 394, no solo 2-2, livre à direita, solo 1-2-1, no final 9. TAM 3894, autorizado táxi. Reporte antes da... Via Alfa, reporte antes da Sexta Juliette. Alfa, parte da Juliette, 1940, protocópio. Pronto. Show 1940, autorizado Salvador para Guarulhos, via UPZULU 16, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda após bridge. Transponder 54 no 3, controle de frequência 120.8. Tá, 360 autorizado, via UPZULU 16, decola 10, curva direita, saída da, da Euleda bridge. 50 no 3. Questão 5413, transponde o controle 1208. 1940, contingimento correto, reporte pronto para puxar, senão. Tá dando certo, baixado, checado, Romeu, Romeu Gol. Pesado pouso no 7, vento 120 graus, 08 nós. Pesado pouso no 7, Romeu Gol. Boa noite, Xané 61-6259. Pode ser a dominância. Tan 3897, mantém a posição, aguarde para puxar o sinal. Além decola, 6259. Bono 273, aguarde, copo. Até fazendo um copo, quando é a saída dele? Saída da Euleda após bridge, Bono 273. Da Euleda, aqui, obrigado. Bom, Bono 567 para o táxi, com 1184 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, confirma. Confirme a alternativa e pessoas a bordo? Contrativa, confirma, azul, PLB 1184. Autorizado em direção está no solo aos 2.6, acionar a frequência livre. 0.7, ativo autorizado o táxi, parte 1 no índio alfa, 4.0.2.9, obrigado. Bono 601, o 1601 informa que é o número 2 no setor para puxa e acionar. Aguarde, mantenha a posição. Aguarde, está no lado. Mantém escuta. Tan 3894, autorizado ingresso no Pite 1, no Kate 10, via Juliette. Olhe pro 03, prossiga. Controle, muito boa noite, Oxané 6259. Passa 1700, da El Leda Brito. Contato radar, saída da El, submantendo de voo 360. 360 autorizado na Dial, 6259. 567. 3897, mensagem muito baixa. Na 3897, após passagem do Airbus 320 da companhia, autorizado iniciar a puxa e acionar. Chame Solen 121, nesse manual. Uno 567, autorizado decolagem, vento 100 graus, 089. Uno 273, pronto, copo. Na escuta, prossiga. Uno 273, autorizado Salvador para Confins, via Upezulo 16, nível 340, decola pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda, pós-bridge, transponder 5405, controle frequência 120.8. Gol 1273, contingimento correto, reporte pronto para puxar o cenário. Pronto para puxar o cenário, gol 1273. Decolador 230, controle 120, 8. 208, boa noite, obrigado. Controle Salvador, é o gol 1567, boa noite. Gol 1567, contato radar, saída Arbor, suba e mantenha nível de voo 360. No perfil da Arbor 360, gol 1567. Gol no 567, da presente, voe eleva. Eleva, da presente, gol 567.